Fácil. 176-03-42-Alterna-Campina. Qual alternada? Alterna-Campina. Táxi via parte em de alto, ponto de espera chame torre 1895, ajustado no 0 no 2. Aqui de alfa, 1395-0-92, tá bem. Torquilo Delta para Lençóis, pronto, cópia. Estado Lençóis, uma centena. Vai prosseguir conforme a rota do plano de voo. A subida será Momo, Cogpo, após direto, conforme a rota do plano. Primeira curva à esquerda, piscina 7, o código 5471 e o controle 120.8. Correto, vida do Lupo Delta, só confirma na subida Momo, código após gerente. Ativo, está correto, me confirma em Pati, PLB. Na 3153, autorizado a linha aérea colada 10, vento 010 graus com 03 nós. Quilo Delta, bom dia, livre acionar, chama pronto para o táxi. Controle Salvador, Rio 98 no... Salvador, Rio 98 no... bom dia, identifique, desça para 2000 direto do Uno, ajuste no 0 no 2. 2000, direto Duna, com 2012, 1098, 111. 308, tá? 3, 153, pode ir. Em Salvador, Batista, 3153, Israel, 1200 metros. Bom dia, Tão 3153, contato radar, está autorizado Leida, suba para o 340. Direto Leida para o nível 340, tá? 3153. Autorizado táxi, reporta na Papá, para ingresso 917, o Vitor Kilo Delta. Posto na Papá será coordenado com o controle. Vitor Kilo Delta coordenado com o controle, decolagem da 35 após curva à esquerda na subida Momo. Autorizado ingresso, reporta alinhado e pronto, cabeceira 35, Vitor Kilo Delta. Maceió. Autorizado Maceió, nível de voo 190 via Golf 677, subida Pucaru, primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10, o código 5477 e o controle 1208. 5 vento 030 graus com 03 nós. Correto, chama para posicionamento. Vitor Kilo Delta decola aos 29, controle em 120, decimal 8, bom voo. Controle 208, obrigado, bom dia. Papatel, Vitor Kilo Delta decolou na bomba, tá na sua escuta. Bom dia, Kilo Delta, contato radar, suba para uma centena, sem restrições, saída bomba. Livre uma centena na saída bomba, Vitor Kilo Delta. Bravo, Oxenia. Bom dia, Oxenia 6285, identifique, desça para 4 mil pés, o ajuste no 012. Bruno Rio, 59989, para o Padoar, Cintra da presença. Para de Duna, está autorizado ao final do procedimento, Rio 989, informe no localizador. Então vai manter a Proa de Duna, chamará no localizador, Rio Estilo Delta, informe quando possível sua proa ideal para Lençóis. 300, Vitor Estilo Delta. Autorizado, 300, direto, Estilo Delta. 300, direto, Vitor Estilo Delta. E o 9891 completa o final do procedimento, chame Torre Salvador 11895, que eu vou pôr. Vai chamar 11895, Rio 981, pode descer para 1735? Tá livre. Tá livre, o IAS, Rio 981, chamar 11895 a Torre. Ah, 118, obrigado. Tram 3153, chame Recife, frequência 1251 e alternado no 3325. 351, 1 3 3. Bom dia, final da 10, continua a aproximação, reporta embaixo travado. Vai chamar baixado travado, 98. Baixado, travado, Rio 981. 9811, autorizado pouso, pistão no 0, vento 030 graus com 03 nós. Vento, autorizado pouso, Rio 981. Delta, 1-2-3-4. Voador, bom dia, Azul 4234, sentido informação de leste, 330, Recife. Azul 4234, autorizado Recife, nível de voo 330, via Peru Isque 58, subida por Caracaju, curva esquerda após a decolagem, cabeceiro no zero, o código 5506 e o controle em 1208. 330, Recife, autorizado via Peru Isque. Depois, CDP Caracaju, decola com curva esquerda na pista terra. Transporte 5506, controle 208, azul 4234. Correto, chama para congestionamento. Ciente, 4234. 9811, táxi autorizado Alfa Juliette para o Pátio 3. Alfa Juliette para o Pátio 3, Vitor Delta, modificado 239, suba para o nível 105, aguarde transferência de comunicações. 105, Vitor Delta. Oceano 6225, está autorizado ao final do procedimento, desça para 2000, informe no localizador. Será autorizado, 6225, 2000 pés. Bom dia, Passaredo 2223. Passaredo 2223, pronto para Copa Conquista? Ah, escuta, filho. Autorizado Vitória da Conquista, nível de voo 180, prossegue conforme a rota do plano, direto Alefa, direto à posição Altitude, após direto Vitória da Conquista, a subida será Arbor, Alefa, primeira curva à direita após a decolagem cabeceira 10, o código 5473 e o controle em 120.8. Autorizado 180, Alefa, após Altitude e após Conquista. Decola na aba da Alefa, com curva direita da 10, 5473 ao código, 1208 ao controle. 2223. 37 milhas com rumo oposto, mantendo o nível 105. É um Papalpa Tango 4. Azul 4299, está reautorizada a descida para 2000 pés, o ajuste no 012. 0012, e o teu pilotante informa o tráfego passando de 2 horas, 16 milhas com deslocamento sudeste, cruzando o nível 200, descida para 2000 pés, é um Embraer 190. De muita joia. O 6225 interceptou o localizador. Chame torre, 11895, tomou pouso. 1895, grato, 6225. São Salvador, Oceané 6225, muito bom dia. Oceané 6225, bom dia, continua a aproximação, reporta marca 2, externo embaixo travado. Lançará externo, 6225. Tá, uma milha agora. Eu tô pilotando, chame agora Recife, frequência 128.8 e alterna 135.3. Papa Tango Vitor, que é o Delta Controle. Chame Recife, frequência 128.8 e alterna 135.3. Paulo, passarei do 2223, já pronto para o puxo acionamento. Autorizado, já para iniciar. Valeu. Paulo, Paulo, número 2 no setor aguarde, 324. Paulo Salvador, São 3179, gate 06. Com informação Juliette, solicita o 320 para Guarulhos. Eu tenho pré-aprovado 340, o senhor aceita a guarda de coordenação? Aceitamos, 340. Autorizado Guarulhos 340, via Pêssego no 6, BHZ Free, via Posto conforme a rota do plano. A subida será da El, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 10. Em bridge vai interceptar o Brasil no meio, depois conforme a rota. O código 5512 e o controle no 208. Zero, decola da 10 com a primeira curva à direita. Saída da El, Leda, Leda Bridge, intercepta o Zulu no meia. Belo Horizonte, direto 13. 5512 transponda, 1208 controle. Correto, chama para posicionamento. Chama nessa para puxo back acionamento, são 3179. Sol Salvador, Chanel 6225, livrou via Eco. Taxa autorizado via Alfa, chamante da Juliette. Alfa, chamante da Juliette, 6225. 9%. Ok, responsável estabilizado, 429, né? Paulo, passarei do 2223 acionado, 6h30, 58 a bordo, alternativa Salvador para o táxi. Táxi autorizado via pátio, Indy Alfa, ponto de espera, chame 2895, o ajuste 1012. Pátio, Indy Alfa, ponto de espera 1895, 1012, 2223. Assim que o passarelo passar, afirma. Paulo Salvador, está passando 90 milhões de mais, com 2 a bordo, para a cópia. Da Juliette. November Yankee Mike, confirme setor de sobrevoo. Aguarde cópia, November Yankee Mike. Aguarde a cópia, November Yankee Mike. O Chanel 6225, mantém a posição? Mantém a posição, 6225. Salvador, azul 4234 na 8, pushback chamamento. Autorizado, chama para início de táxi. Autorizado, na 234. Oceano 6225, ingresso Juliette, portão 1. Juliette 1, 6225. November Yankee Mike, pronto para a cópia. Autorizado, Salvador, Salvador, 1.000 pés, após a decolagem curva esquerda no corredor forte, o código transponder é o 0115 e o controle em 120.8. Ali decola, 2223. November Yankee Mike, correto, com 02 a bordo no 44, acionamento táxi decolagem agora com a torre 1895, ajustado no 012. Foto 012, para o operador de táxi, para chamar a torre 1895, muito obrigado, bom dia. Solo Salvador, 35384 para táxi, autonomia de 4 horas, no POB 46, alterna Salvador. Táxi autorizado via PAT, Indy Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 012. Vive táxi via Indy Alfa, ponto de espera da 10, torre 1895, ajuste 10012, ao 35384, bom dia. Criou acionamento, chama quando pronto para o táxi. Chamará para o táxi, 9020 mais. Turno 922, está livre a final do procedimento, desça para 2000, o ajuste no 012, sem restrição na posição ITAP. Sem restrição na posição ITAP, estado de 12, desça para 2000. Tá Laredo 2223, decola ao 53, controle agora em 1208, bom voo. 208, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, passarinho 2223. Bom dia, passarinho 2223, contato radar, saída Arbor, suba para o nível 180. Arbor 180, 2223. Para o táxi azul, passo 234, QAB, 113, autonomia 320, chapéu na matéria. 4299, autorizado pouso, pistão no zero, vento 080 graus com 03 nós. 4299, depósito. Patrinho de alfa, 3295 e 12, 4299. Faça um ponto de espera da 10, pronto. Ciente, mantém o ponto de espera da 10 devido à Embraer da Azul na final, o trip 5384. Mantém o ponto de espera da 10, Siga. Aerovia, senhor tem a bordo aí. Ael, Leda, Eudes. Só confirmando, o tráfego que chamou. Não seria Upper Zulu 10? 10, da El, Leda, Bridge. Salvador, bom dia, treinamento 3-12, transfere em passo nível 200 para 150 da Avenida Julieta. Atropósito Embraer na curtíssima linha e manter, cabeceira 10. Pode entrar na curtíssima linha e manter o 3-24. Autorizado táxi, reporta para ingresso no 1796 aqui, Mike. Aí. Azul 4299 no solo 56, direita na Fox, 121 decimal 9. Direita Fox 129, obrigado, dia 4299. Trip 5384, livre a decolagem da 10, vento 02, 0 graus com 03 nós. Livre decolagem, trip 5384. Salve, Salvador, bom dia, 4299. Levou na Fox, fez coisa. 4299, táxi autorizado Alfa Juliette para o portal 9. Alfa Juliette, é o 9. Obrigado. Centro Azul 4234, bom dia. Centro Azul 4234, mantenha o ponto de espera do 10. Mantenha a posição 4234. Quatro, decola 58, controle agora em 120, decimal 8, bom voo. 208, boa, 5384. Controle Salvador Cordial, bom dia, ó, trip 5384. Bom dia, trip 5384, contato radar, cima para o nível 190, saída PUCA. Tive para 190 na saída PUCA, trip 5384. Estabilizado, voo 922. Voo no 922, chame Torre Salvador, 1-1895, tamo posto. 1-1895, boa. Eu tenho pré-aprovado 310, aceito agora a recoordenação pro 37. 310, sensacional, aceitando. Rio 5973, autorizado Recife, 310, via Peruísque 58. Subida por Caracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem cabeceiro no zero, o código 5504 e o controle em 1208. 3-1-0, autorizado para a Caracaju, a saída da Colômbia 10, curva esquerda, intercepta o turismo, depois bacana 5504 e na saída 20, decimal 8, ao 5973. E o 5973, correto, chama para pushback estacionamento. Então 3179, puxa seu ano 62, chama para início táxi. Chama para o táxi, só 3179. O vento 040 graus com 04 nós. Autorizado pouso na pista 10, voo 1922. O azul 4234, visual com o Boeing final do 10. Apeiro. Após a passagem do Boeing da Gol, a linha e mantém cabeceiro no 0, azul 4234. Aeronave ali, mantém 90 Yankee Mike, autorizado, ingresso cabeceira 17, reporta alinhado e pronto para decolagem. 5973 da Rio, 4339 carga para o estacionamento. 5973 autorizado, senhor prende destaque. Olha o passarelo 2223. Alô, Salvador, é o Papa Tango e o FJ Charlie. Bom dia. Precisado, direto com pista, passarelo 2223. Obrigado, direto com pista, 2223. Pois não, lado direito, bom, 922. O 922, táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Alfa, chama na antes da Juliette, o 922. Predecolagem da 10, vento 040 graus, com 05 nós. Predecolagem 10, 42. Autorizada a decolagem da 17, o vento 040 graus, com 5 nós, 96, aqui, Mike. E alterna 1353. 288353, 2283, obrigado. Táxi a pátio, Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste 1092. Pátio, Índia Alfa. Azul 4234, decola 06, controle 120, decimal 8, bom voo. 208, bom dia, até a próxima. Papa Romeo, correção, Papa Tango, November, Yankee Mike, decolou 06, autorizado iniciar curva à esquerda, reporta liberando o eixo da 1028. Paciente, autorizado cruzamento do eixo da 1-0, para reportar livrando. Tanto da Juliette, o 922, e João Contanto. Afirmativa, mantém posição 922. Mantendo posição, 922. Mike, visual com aeronave, libera o eixo da 1028, da presente proa do corredor forte, aguardando transferência de comunicações. Proa do corredor forte, aguardando para transferência, o novo Mike. Mike. chama já. Prossiga. É, já na sua 290. 290, ciente. Yankee Delta Charlie, pronto para cópia? Sim. Yankee Delta Charlie vai prosseguir para Lençóis, a 500 pés. Vai prosseguir inicialmente decolando direto na proa de radial 290. Vou coordenar ainda com o controle. O código 5470 e o controle no 208. Código é? 5470. 5470, 128, 1895. Decola com o proa de 290, 02 a bordo. Bien, Delta Charlie, tá correto? 02 a bordo, me confirme o pátio que se encontra? Delta. Pátio da está ciente, aguarde mais alguns instantes apenas para a transferência das comunicações. Tem livre acionamento. Delta Charlie, é o solo voltando? Tantra 179, ponto de espera da 10 pronto. Ciente, mantém o ponto de espera devido à R12 da Avianca, agora passando o marcador externo, Tantra 179. Mantendo ponto de espera, Tantra 179. Agora baixado e travado, só confirmar o vento, então 6312. Oxané 6312, o vento 080 graus com 09 nós, autorizado pouso, pistão no zero. Livre pouso na 10, 6312. 9895. Autoriza a troca de frequência pro November Mike. Afirmo, agora o controle em 120.8, 1.010 no corredor forte, bom voo, November Mike. Ciente, 120.8, muito obrigado pela volta. 0. O código 5501 e o controle 1208. November Yankee Mike. Bom dia, avançando November Yankee Mike, mantenha no meu pé de corredor forte, informe afastado 20 milhas, Salvador. Corredor forte, vai permanecer até 20 milhas para treinamento, já. Gente, informe início entrando. Ok, vai informar o November Yankee Mike. Para posicionamento. Quem é que está te olhando na escuta do solo, Salvador? 234, informação de tráfego 12 horas e 15 milhas com o mesmo rumo, cruzando nível 150 em subida para o nível 190, é um Alfa Tango 72, deste Maceió. Retrato de queda do Bar 234. Quem é que deu, Charlie? Yankee Delta Charlie autorizado inicial, táxi, reporta no ponto de espera, dono 7. Solo Rio 597303 a bordo, 350, Salvador, nosso táxi. 03 a bordo, ciência. Táxi autorizado, pátio Indy Alpha, ponto de espera, chame torre 1895, ajuste no 012, Rio 5973. Agora 0 no 2, obrigado, bom dia. Bom dia. Xené 6312, no solo 013, direita 121, no decimal 9, solo. Direita 1219, obrigado, bom dia. Bom dia, 6312. 6312, da Oxané, táxi autorizado Alfa Juliette para o portão 10. Alfa Juliette para o portão 10, obrigado. 545. 545, boa, tá bom. Do 4234, tráfego superado, chame Recife, frequência 1.2685 e alterna 1.2545. 2.5, 2.545 para 2.3.4, boa noite. Delta Charlie, chama agora o controle em 120.8, tem um bom voo. Já volta, amigo, obrigado. Papatango Yankee, Delta Charlie. Que Delta Charlie, prossiga. Ok, amigo, doutor Loda presente para Lençóis. Mantei 510 da Sirena, acionado 5470. Delta Charlie, ainda não recebo informação do seu aeronave no radar. Mantém condições visuais 500 pés, o ajuste no 0 no 2. Informe quando possível sua estimada de pouso. Charlie. Delta 3179, decola aos 14, controle agora em 120.8, bom voo. 120.8, obrigado, bom dia. Controle Salvador, 131179, decolado, nada é. Bom dia, 131179, contato radar, está autorizado Leda, foi para o 340. Leda, subindo para o 340, 131179. É o Yankee Delta Charlie. Prossiga, Delta Charlie. Mais 1h45. Copiado 1200, Yankee Delta Charlie, você vai manter 500 pés até o destino? Afirmo. Mantém 500 pés, noções visuais, só me livrando agora a CTR, Yankee Delta Charlie. Charlie, camarada, CTR. 0, vento 050 graus com 05 nós. B05, acena identificação, chegada ao bom, fica para o nível 060. Bom, 060, C5973, decola 017, controle agora em 1208, bom voo. 208, obrigado. Salvador, o novembro Mike vai realizar os treinamentos. Sempre o novembro Mike na escuta do controle. Sempre na sua escuta, o novembro Mike. Total. local, é, confirme. Alto 3527 para a descida. Para 4 mil pés o 35217, o ajuste no 012. Confirmando 4 mil pés? Afirmo. Ok, descendo para 4 mil, 35217. Departure, good morning, Rio 5973. Good morning, Rio 5973, radar contact, level 310, um pouco de partida. Suka departure, flight level 310, 5973.